Então, uma boa noite a todos. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Esta noite a nossa proposta é refletirmos um pouco sobre o significado do começo de um novo ano. O que, que representa para nós, espíritos em evolução, ligados a este planeta, o início de um novo período, o início de um novo tempo, que aqui na Terra nós dividimos o nosso tempo por dias, meses, semanas, anos. E a nossa proposta é refletir em algumas práticas, em algumas crenças, refletirmos em posturas que as pessoas têm no começo de cada ano. Por isso que o tema da nossa reflexão da noite, um ano novo, é para pensarmos se tudo aquilo que as pessoas fazem no começo do ano, como idealizá-lo, como imaginá-lo como um ano bom, se isso realmente tem algum valor, se isso realmente traz algum resultado positivo. Então, até bem poucos dias, nós vivíamos num clima muito diferente desse que nós estamos vivendo hoje. O ambiente em que nós vivíamos era diferente, porque a nossa atenção estava voltada para muitas situações diferentes. Era aquele período natalino onde as pessoas estavam todas preocupadas com uma série de preparativos para o Natal. Então nós tínhamos músicas natalinas, a figura do Papai Noel, votos de Feliz Natal, a ceia natalina, a troca de presentes, toda aquela movimentação própria daquela época do ano. Há menos de um mês nós estávamos nesse clima. Parece que passou o dia 25 de dezembro, muda por completo. Se a gente observar, até a programação dos meios de comunicação muda totalmente. Já não há referência mais nenhuma ao Natal. Começa a vir referências a uma série de situações novas, uma série de situações diferentes. Aí já começa toda aquela movimentação, pensando nas férias, pensando no momento da passagem do ano, e é aquele grande momento, então, que as pessoas começam a pensar, a idealizar e a desejar um ano melhor. Parece que o Natal, ele perdeu completamente o significado. Aquele que representa o maior sentido dessa festividade, que é Jesus, acaba muitas vezes esquecido até antes de passar o período natalino. Porque as preocupações que nós temos são tão grandes em torno de tantos preparativos para a ceia natalina, para as trocas de presentes, quando há esse costume, para estar adequadamente vestido para aquele momento, e nós esquecemos muitas vezes do porquê que a humanidade celebra o Natal. O Natal é uma data que ficou convencionada há muitos séculos, e que ficou estabelecido que seria ali comemorado o nascimento de Jesus. Existiam razões na época em que os pais da igreja, aqueles que lideravam a igreja, definiram o dia 25 de dezembro. A ideia mais comum entre quem estuda esse assunto é de que eles tentaram rivalizar com uma festividade pagã que era muito comum na época, que era o nascimento do Deus Sol. E aí colocaram para os cristãos celebrar o Natal, o nascimento de Jesus, justamente naquele período que hoje no nosso calendário nós identificamos como 25 de dezembro. Eles fizeram isso por uma questão até didática, ajudar as pessoas que ainda não eram totalmente voltadas para o cristianismo, poderem começar a fixar o seu pensamento mais em Jesus e começar a se afastar daquelas crenças antigas, das crenças que eles conservavam já há muito tempo. A humanidade, ela, no mundo ocidental, ela conservou esse período natalino, então, como uma grande reverência. Por quê? Porque era o nascimento daquele que ficou sendo considerado o salvador da humanidade. Muitas pessoas, nos nossos dias, questionam se a nossa atenção para o Natal, ela deveria ser realmente grande, se nós deveríamos manter essa tradição. Muitas pessoas consideram que nós não precisamos de uma data em si para lembrar do nascimento de Jesus. Isso é verdade. Mas nós ainda, na Terra, temos necessidade de algumas convenções, de alguns pontos marcantes no nosso calendário, que ajudam as pessoas a relembrarem, as pessoas pensarem em alguns eventos. Então, muitas vezes nós vamos dizer, é inútil data comemorativa, mas elas têm o seu valor sim, porque muitas pessoas refletem sobre o significado dessas datas. A questão de uma data ter valor ou não para nós, ela depende muito do valor que nós damos a ela. Quem dá o significado a tudo na vida somos sempre nós. Então, se o Natal para nós ele é apenas uma festa de confraternização, de troca de presentes, e não há lembrança de Jesus, ele para nós tem um significado apenas comercial e apenas dessa confraternização. Agora, se para nós é um momento que nós lembramos com mais atenção do nascimento de Jesus, ele passa naturalmente a ter esse significado. Então, nós podemos, já que estamos condicionados na Terra a essas convenções, nós podemos sim mantê-las, desde que nós julguemos que elas são boas para nós, que elas nos tragam algum proveito. E muitos perdem, muitas vezes, essa grande oportunidade do Natal, até de conduzir outras pessoas à reflexão, conduzir outras pessoas a pensarem em Jesus, no significado da sua vinda. Muitas famílias, às vezes, até abandonaram uma prática antiga, enquanto que algumas outras conservam, que é a oração em família, por exemplo, nessa noite do Natal. É uma forma, ou não, querendo ou não, de levar as pessoas, muitas vezes, a vivenciarem uma prática que talvez elas não tenham hábito, talvez elas nunca tenham feito, que é de perceber que o Natal é um momento espiritual. É um momento que nós podemos transcender ali os preparativos materiais e pensar mais amplamente, em nos confraternizarmos, em realmente pensarmos naquele que o Natal é significativo. Quando a gente pensa, então, no nosso calendário, nós observamos que a passagem do ano vem logo em seguida, uma semana ou menos até, já temos ali a passagem do Natal para o Ano Novo. Será que tem alguma razão para ser assim? O nosso calendário, né, a contagem dos anos no mundo ocidental, e que acabou por questões econômicas influenciando todo o planeta, ele ficou determinado por essa influência, sim. Né? Contamos os nossos anos a partir do nascimento de Jesus. E o Natal estar próximo dessa passagem do ano também tem um arranjo de datas para que isso ocorresse e para que ficasse marcado o início de cada ano próximo ao nascimento de Jesus. Isso tem uma razão de ser também. Isso também tem um reflexo nas próprias realizações que o homem vai fazendo. O problema é que nós esquecemos de pensar num novo ano com Jesus. Nós temos o grande lembrete da sua vinda até nós, mas esquecemos, ao formularmos as nossas promessas de um novo ano, ao idealizarmos como será esse novo ano, acabamos esquecendo a grande lembrança que nós tivemos, que foi o nascimento dele. Então, o nascimento de Jesus, ele deve ser muito importante para nós, para lembrar, primeiro, por que que esse ser extraordinário veio à Terra? Qual era o propósito do seu nascimento? Nós, no Espiritismo, aceitamos que ele não veio servir de sacrifício para pagar os pecados dos nossos ancestrais ou os pecados das gerações futuras que iriam ainda nascer. Ele não veio para substituir o cordeiro, como era a prática dos judeus fazerem durante muito tempo, de libertarem um animal no deserto e jogar sobre ele todas as pragas que eles tinham, todas as maldições, para que ele morresse de fome no deserto, acreditando que aquele animal poderia levar ali todos os pecados que eles carregassem. É daí que surgiu aquela expressão bode expiatório. É uma expressão que nós usamos para designar aquele que acaba levando a culpa por algo que alguém fez, não é isso? E qual que é a origem desse termo bode expiatório? Ela remonta dessa prática que os antigos judeus faziam, de soltar o animal no deserto para que ele levasse os pecados, os erros que eles tivessem cometido. Essa ideia de sacrifício animal para pagar os erros de alguém, ela esteve impregnada no pensamento humano por muitos milhares de anos. E até hoje é assim. Existem culturas ainda em que o homem acredita ser necessário sacrificar animais para ele se purificar, para ele conseguir se libertar de algum problema. Até hoje, até no nosso país, existe essa prática. E ela é comum em muitas práticas do mundo. Porque no pensamento primitivo do homem, o que ele acredita? Que é possível, por atos materiais, você apagar as suas culpas. É possível, por uma oferta que você dá a uma divindade, você apacentar essa divindade e ela não se voltar mais contra você, perdoando os seus erros. Essa tradição, esse costume, essa prática, ela remonta a milhares de anos. Quando o homem começa a ter as primeiras organizações em tribos e ele começa a formular os primeiros sistemas religiosos. Porque ele passa a entender que esses sacrifícios materiais eram necessários. E sacrificar o animal, que era também o seu alimento, era uma forma de convencer a divindade a perdoar. E até hoje, nós vivemos num mundo em que muitas pessoas acreditam que Jesus nasceu para pagar os nossos pecados, para carregar todos os erros que as gerações passadas, a atual e as futuras, possam ter cometido. Quem já aprendeu um pouquinho mais sobre a justiça divina sabe que a cada um é dado segundo as suas obras. Então a finalidade de Jesus em vir ter conosco não foi a de receber os erros que nós cometemos como erros que ele pagaria na cruz. A finalidade dele vir é a de ser o grande mestre, o grande instrutor, o grande libertador, aquele que despertaria a consciência do homem e que faria ele passar daquelas tradições religiosas mais primitivas e se tornar alguém mais livre e mais responsável sobre si mesmo. Só que, infelizmente, o que muitos dos seguidores, até muito próximos de Jesus, fizeram? Acabaram fazendo aquela transposição, aquela ideia de que ele estaria ali, então, carregando as culpas da humanidade. Esqueceram que, na verdade, ele veio nos ensinar um grande roteiro de libertação, que é de amarmos uns aos outros e de que perdoássemos uns aos outros. Esse foi o grande ensinamento que ele nos deixou, de que fôssemos verdadeiramente fraternos, porque quando ele resumiu toda a lei e todos os profetas, o que, que ele fez? Ele disse que amar ao próximo como a si mesmo era semelhante a amar a Deus acima de todas as coisas. Então Jesus inaugurou para a humanidade uma era totalmente nova. Até os dias dele, nenhum religioso proclamou em praça pública a igualdade entre as pessoas. Jesus fez isso. Depois dele, passaram-se séculos até que as pessoas começassem a entender que todos os seres humanos têm direitos iguais. Mas Jesus foi a primeira pessoa, então, a publicamente a defender a ideia de igualdade entre os homens, principalmente perante Deus. Então, por isso que ele é um grande marco na história da humanidade. Os feitos extraordinários associados à vida dele, todos podem ser explicados pelo conhecimento que nós temos do Espiritismo, eles são extraordinários. Mas o maior feito de Jesus foi mostrar algo que levaria séculos até os intelectuais, até os líderes políticos, defender essa ideia de igualdade entre todas as pessoas em termos de direitos. Jesus é a primeira pessoa a estabelecer entre as relações entre as pessoas, ele é a primeira pessoa a estabelecer as relações baseadas em amor, em compreensão, em perdão, em tolerância. Até então, a própria religião respalda atos de agressividade, de força, em que aquele que pode cobrar algo de alguém possa exercer aquilo de uma maneira violenta. Mas com Jesus, a coisa muda. Por isso que ele é um marco para a humanidade. Por isso que pensarmos na nossa vida, baseando-se nos seus ensinamentos, e planejar para nós um novo período de vida, pensando nos ensinamentos de Jesus, é algo tão fundamental. Porque é aí que nós vamos encontrar a solução para muitos dos nossos problemas. É aí que nós vamos encontrar a satisfação em muitas realizações, partindo então dessa ideia de que Jesus tem que estar presente nos nossos planos de um novo ano. A existência do Natal, então, antecedendo esse novo período para a humanidade de um ano no calendário terreno, é a grande lembrança de como nós podemos passar a formular os nossos projetos de vida para um novo ano, para que ele seja realmente promissor e com muitas realizações. Então não nos esqueçamos disso. E o Natal já parece algo distante neste começo de ano, mas talvez seja justamente a lembrança do que essa data significa, o que precisamos para tornar este ano novo um ano diferente. Se conseguirmos realmente incorporar nos nossos projetos de vida a ideia de que Jesus traz uma mensagem poderosa para as nossas vidas, nós vamos ter planos que serão muito bem realizáveis, serão planos que nos trarão grandes satisfações nesse novo ano. Então, é comum, no começo de um novo ano, as pessoas fazerem muitos votos, muitos projetos e desejarem muitas coisas. Que todas as coisas boas aconteçam, que todos os sonhos se realizem. E as pessoas se sentem, muitas vezes, até cobradas a terem realmente essas ideias. E aí nos cabe uma reflexão. Será que é inútil para nós? Muito obrigado. Será que é inútil para nós termos essa postura, termos essa prática de fazermos projetos, de planejarmos, de idealizarmos um novo ano? Qualquer pessoa que trabalha com planejamento profissionalmente vai dizer que sim. Planejar é muito positivo, porque permite a gente até saber se podemos ou não alcançar esses objetivos. Sonhar é algo um pouco diferente, mas quem já sonhou um pouco na vida sabe o quanto é importante a gente ter ideais, ter sonhos. E todo ser humano tem que ter sonhos. Se ele não cultivar os seus sonhos, se ele não tiver esperança de que algo ocorra, a sua vida se torna muito difícil. Então, desejar, pedir, idealizar, almejar, fazer objetivos ou traçar objetivos é importante, sim, como nós vamos ver logo mais. O problema é que muitas vezes esses objetivos que nós formulamos no começo de um novo ano, às vezes eles são muito grandiosos, não é? Às vezes a gente faz muitos projetos e a gente estabelece metas, às vezes até inalcançáveis. E há pessoas que às vezes elas ficam até decepcionadas ao longo da sua vida com essa prática e param de fazer esses projetos num novo ano. Porque elas ficam decepcionadas. Poxa, eu já estou com 40 e tantos anos. Em todos os anos eu formulei votos, desejos, quis que coisas acontecessem. Minha vida nunca foi muito diferente do que já era. As coisas foram acontecendo meio sem controle. Onde está o erro, então, nisso? Se é que há erro nessa situação. Onde é que há o problema nisso? Né? Será que tem um valor nós planejarmos, nós sonharmos? As nossas expectativas, promessas, desejos, planos no começo de um ano novo, qual é o valor de tudo isso? Será que realmente é bom ou não? Ou é uma experiência que pode ser gratificante para nós? Ou será que ela vai nos trazer frustrações? Parece que já estamos avançando aqui no ano, já estamos aí no dia 20 de janeiro, muitos já estão aí na sua rotina há muito tempo, já restabelecida, e o que, que acontece? Parece que a vida vai ser a mesma coisa que sempre foi. Os nossos dias têm essa grande expectativa que tem, por causa da Copa, eleições, isso vai mudar um pouco a rotina dos dias, das semanas. Mas, no fundo, a nossa vida pessoal parece que ela pode transcorrer como sempre ela foi. Não muito interessante, se for pelo menos tranquila, sem problemas, já está muito bom, não é isso? Mas, e onde fica o valor desses projetos que nós podemos fazer no começo de um ano? Será que nós temos algo que pudéssemos fazer que nos traria melhores resultados nesse ano? Novamente, remetemos àquela ideia. Talvez se nós relembrarmos o significado da vinda de Jesus e passarmos a planejar a nossa vida pensando na sua mensagem, naquilo que ele veio nos ensinar, talvez a gente consiga passar a ter aí anos diferentes. Esse pode ser o primeiro ano diferente da nossa vida, porque nós resolvemos fazer de uma forma diferente. Vamos ver como que é isso então. Então, desejar, planejar e conseguir requerem uma condição a mais. Eu posso desejar algo, eu posso planejar para que aquilo ocorra, mas para eu conseguir mesmo, tem que ter uma condição para isso acontecer. E nós vamos ver essa condição com um sábio espírito, Joana de Ângeles, no seu livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior. A sábia mentora nos diz o seguinte: quando se deseja realmente fazer algo, estabelece-se horário e define-se ocasião. Essa ordem, registrada no subconsciente, faculta que se consuma o programa estabelecido. Essa é a primeira condição para a gente conquistar qualquer coisa. Eu tenho que dizer quando eu vou começar a fazer aquilo. Eu não posso dizer, esse ano eu vou fazer tal coisa. Essa expressão, esse ano, em que momento? Esse ano ele tem 365 dias. Se eu não defino o momento que eu começo a fazer algo, eu não consigo iniciar, porque fica uma mensagem vaga. As Você pode observar que geralmente as pessoas que têm a intenção de não fazer algo que se peça a elas, dizem, ah, um dia eu faço, em algum momento eu vou realizar. Porque a pessoa que quer fazer, ela determina o momento que ela vai fazer. Quando é algo muito grande, algo que demanda muito tempo, nós, para realizarmos, precisamos traçar um plano de ação, que começa com as primeiras ações, os primeiros passos em direção àquela realização. Então, o que eu vou determinar para começar são os primeiros passos. Por isso que quando nós vamos desejar algo e planejar, nós temos que ter claramente o que nós pretendemos, aonde nós pretendemos chegar e estabelecer os passos para chegar nesse objetivo. E identificar qual é o primeiro passo a ser dado. É esse primeiro passo que nós estabelecemos a data para ser dado. Isso vale para as coisas de ordem material da nossa vida. A nossa organização financeira, a nossa organização doméstica, a organização da nossa vida profissional, para tudo funciona assim. Eu preciso determinar o momento que eu começo a fazer. O primeiro passo, determinar quando eu vou dar o segundo passo e assim sucessivamente. Só que nós sabemos que isso por si só não vai ser suficiente. Não basta só marcar o começo e algo já está realizado. Precisa uma segunda condição para acontecer e é a mesma sábia mentora que nos diz qual é. Quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental que contribuem para a realização da meta. Joana de Ângeles nos diz isso no livro Ser Consciente. Só de eu iniciar, de eu desejar algo, eu já começo a irradiar energias saudáveis do campo mental. Só que é quando eu desejo algo positivo. Quando eu desejo algo que é importante para a minha vida, efetivamente. Quando eu penso algo que não é bom, algo que é ruim até, que me prejudica, eu não irradio essas energias saudáveis. Eu não irradio pensamentos positivos. Irradia uma ordem de pensamentos que naturalmente vai se associar com o pensamento de que seres? De seres que têm essa mesma onda de pensamento. Seres que desejam aqueles mesmos erros que eu posso estar desejando. E nós sabemos que no universo tudo funciona em termos de sintonia. Quando eu almejo, quando eu desejo coisas importantes para a minha evolução espiritual, para o meu bem-estar pessoal, eu me associo a uma ordem de seres, de espíritos, que são naturalmente voltados para o bem. E se aquilo que eu estou desejando é importante para mim espiritualmente, eles mais do que estarão satisfeitos em nos ajudar a alcançar aquilo. E aqui começa a fazer sentido por que Jesus tem que estar nos nossos projetos de vida. Porque quando eu passo a refletir nos ensinamentos do Mestre, quando eu passo a refletir na sua mensagem, o que ela tem a me dizer, o que ela tem a me dizer sobre a minha vida, sobre a minha relação com o outro, e eu passo a desejar algo que está em sintonia com essa mensagem, eu estou naturalmente em sintonia com os Espíritos que estão cumprindo as ordens divinas no universo. E tudo vai ser favorável às minhas realizações. Então nós temos que idealizar coisas que sejam realmente positivas para nós. E alguém poderia nesse momento pensar assim e questionar. Mas quem que pensa o seu próprio mal? Intencionalmente ninguém. Mas quantas coisas o homem deseja e que são nocivas a ele? Por falta de conhecimento, por falta de experiência, por se comprazer nos erros. Então é aí que nós precisamos aprender, né, a selecionar o que realmente é positivo para nós. É aí que o Evangelho é o grande roteiro que orienta a nossa vida. E ela nos complementa o ensinamento também, dizendo o que, que vai nos dar condição de atingirmos os nossos objetivos de vida. Ela vai dizer assim, olha, através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. Sabe por que nós não alcançamos muitas coisas boas? Até conseguimos pensar coisas que são boas do ponto de vista espiritual para nós. Mas por que a gente não alcança? Porque a gente acha que é esforço de um dia. A gente acha que é só um momento que a gente tem que se esforçar para alcançar aquilo. E não é. Ela nos mostra, então, ela nos diz isso. Que nós temos que insistir naquilo que de bom nós já somos capazes de identificar para nós. Se aquilo realmente é importante para mim, em todo sentido da minha vida, é espiritual, afetivo, emocional, se aquilo realmente é bom, eu tenho que insistir naquilo. Eu tenho que me esforçar naquela direção. Porque se eu sempre recuo a cada impedimento, eu crio um condicionamento interno de recuar sempre, de voltar àquela zona de conforto anterior que eu vivia. Quando eu me esforço na direção daquilo que é bom para mim espiritualmente, eu crio um condicionamento de me manter naquela direção. Por isso que ao fazer os nossos planos, nós devemos selecionar aquilo que é importante para nós, estabelecer uma meta para alcançar e insistir naquela direção, nos esforçarmos realmente. Por exemplo, nós podemos identificar que vir a esta reunião semanalmente é positivo para nós espiritualmente. O que nós temos que fazer todas as semanas do ano? É vir, é insistir. Não é isso que é dito muitas vezes quando nós nos sentimos enfraquecidos, meio que desinteressados, né? Ah, eu já estou bem, não vou mais à reunião. Eu já estou bem, já não vou mais ao tratamento de passes. Nós acabamos desistindo daquilo que poderia continuar nos trazendo resultados muito bons. Então é isso que nós temos que adotar como prática. E isso daqui, gente, é a síntese de todas as instruções de autoajuda que você pode encontrar em qualquer obra nesse sentido. É isso daqui que realmente nos faz conquistar aquilo que nós desejarmos. Identificado um objetivo como importante para nós, insistirmos na sua direção. Irmos ao seu encontro, buscá-lo incessantemente. É muitas vezes pela desistência, pelo fraquejar do dia a dia, pela desistência que nós temos nessa busca, que nós não encontramos nada. E é por isso que muitas vezes nós não realizamos aquilo que é importante para nós. Então, insistir nesses importantes objetivos da nossa vida. E desejar e planejar tem um valor real em nossa vida. Nós vamos ver que eles são situações importantes. Então, nós já vimos que o que pensamos tem o poder de se realizar quando está dentro de um limite do possível. Muitas vezes, quando nós selecionamos para um novo ano os objetivos que nós vamos perseguir, que nós vamos buscar, nós muitas vezes vamos buscar objetivos que não são importantes para nós, né? E que muitas vezes eles estão além das nossas forças. Quando eu seleciono para as minhas realizações apenas objetivos muito grandes e inalcançáveis, o resultado certo que eu vou ter dessa seleção, desse conjunto de grandes objetivos inalcançáveis, é a frustração. E é aí que nós nos sentimos enfraquecidos. Quando nós selecionamos apenas objetivos muito grandes, muito amplos, nós nos sentimos enfraquecer porque nós vamos percebendo que nós não vamos realizá-los. Por exemplo, eu pensar em mudanças radicais na vida. Esse ano eu vou ser uma pessoa completamente diferente do que eu já fui. Esse ano eu vou conseguir ser sempre bom. Esse ano eu vou conseguir resolver todos os meus grandes problemas financeiros. Esse ano eu vou conseguir comprar uma casa que está muito além das minhas posses materiais. Eu posso pensar alto, eu posso ter sonhos grandiosos, mas se eu só seleciono para a minha vida projetos muito grandiosos, fica muito difícil de a gente ter resultados estimulantes na vida. Nós precisamos, junto a grandes objetivos, que nós poderíamos dizer que estão ali na categoria dos sonhos, colocar coisas mais práticas, objetivos mais fáceis de serem alcançados, porque estão no limite das nossas possibilidades. Por quê? À medida que nós vamos conquistando aquilo que está dentro das nossas possibilidades, nós criamos um estímulo e uma autoconfiança e adquirimos força para continuar em busca de outros objetivos. Por isso que podemos sim ter grandes sonhos, mas temos que planejar para as realizações efetivas que nós vamos realmente conquistar, planejar coisas que são possíveis de serem realizadas, coisas que estão ao nosso alcance, porque senão nós vamos nos frustrar. Outra coisa importante é pensarmos que talvez esse possível já nos baste para a nossa satisfação. Tem pessoas que acreditam que para alcançar bem-estar, segurança, paz, precisam alcançar coisas grandiosas, coisas impressionantes, quando na verdade, se ela já alcançar aquilo que ela pode, que ela tem condições de conquistar, porque está dentro das possibilidades, ela pode se sentir muito satisfeita, pode se sentir muito feliz. As pessoas que podem ser consideradas felizes, que se dizem felizes, são pessoas que estão satisfeitas com as suas próprias conquistas, estão dentro dos limites que elas têm. Por isso que nós encontramos pessoas felizes, pessoas satisfeitas em todos os segmentos da sociedade. Das classes menos favorecidas às mais favorecidas, aquele que se sente feliz é o que está satisfeito com aquilo que ele já conquistou. E não que está esperando para ser feliz conquistar algo que está além do seu domínio. Então, refletir nisso, talvez nós já tenhamos motivos para nos sentir muito felizes. Talvez o grande objetivo para esse ano é manter as boas coisas que nós já temos. Sabemos zelar bem pela nossa família, pelo nosso companheiro, a nossa companheira, zelarmos bem pelo nosso emprego, pela nossa profissão, zelarmos bem pelos nossos filhos. Talvez nós já reunamos em nossas vidas tudo o que é importante para nos sentirmos felizes. Depende muito do valor que nós vamos atribuir a isso. Podemos sim, mesmo nos sentindo felizes, traçar novos planos, pôr novos objetivos, mas a prioridade é cuidarmos bem do que nós já temos. Porque tem pessoas que se encantam com conquistas e abandonam as coisas realmente importantes da vida. Acho que todos já ouviram aquela pequena história da mãe que foi levada a uma caverna e antes de entrar naquela caverna repleta de tesouros, ela ouviu uma voz que dizia: pode recolher tudo o que você tiver, mas não esqueça o mais importante. Porque uma vez que você sair da caverna, ela se fecha e nunca mais se abre. E a mãe, carregando a pequena criança nos braços, ficou admirada com tantas riquezas e começou a juntar riquezas. Carregando, enchendo os bolsos, e segurou com as duas mãos uma grande arca e saiu da caverna. E esqueceu a pobre criança lá dentro e a caverna se fechou. Ela esqueceu que o maior tesouro dela ficou trancado lá dentro, era o seu filho. Então, quantas pessoas não estão hoje nessa mesma situação? Estão em busca de tantas realizações, estão esquecendo em casa um parceiro, uma parceira incrível na sua vida, estão abandonando seus filhos em busca de grandes realizações e tantas outras coisas que nós deixamos de fazer porque não temos tempo de realizar. Existem pessoas que se privam do trabalho espiritual, nunca participam de nenhuma atividade, embora até gostem, embora até reconheçam que é importante, porque nunca encontram um tempo. Numa semana de 7 dias, com 24 horas cada um, não encontra uma única hora para se dedicar ao trabalho espiritual. Conquista muitas coisas materiais, mas não tem uma vivência, às vezes, espiritual tão gratificante quanto é a de um trabalho espiritual. Ou, às vezes, se priva de participar de uma atividade assistencial que pode ser muito recompensadora. E por aí vai. As pessoas, às vezes, buscam grandes objetivos, grandes realizações e esquecem grandes oportunidades. Coisas bem mais fáceis de serem conquistadas e que poderiam dar mais satisfação e perdem grandes oportunidades na sua existência. E não é inútil desejar e formular pensamentos otimistas em um novo ano. Pensamento otimista tem o poder de nos guiar de maneira segura ao alcance de grandes objetivos, de grandes realizações ou de realizações que vão nos dar bem-estar, satisfação. Pensamento pessimista, acreditar que não temos nada a fazer, que não temos nada a conquistar, que já para nós já se esgotou todas as possibilidades, é uma grande forma de adoecermos e de paralisarmos e bloquearmos em nós o grande poder realizador que cada um de nós tem. E estabelecer objetivos alcançáveis e pertinentes a nós. Quantas coisas nós buscamos que não tem nada a ver com a gente e a gente acredita que é importante. Existem muitas pessoas que, pressionadas hoje pela grande pressão que existe, pela grande massa de informações que tem, pela grande divulgação, estão pretendendo trabalhar mais, ganhar mais, para comprar bens materiais, para usufruir do bem-estar que aquilo pode proporcionar. Não há nada de errado nisso. O problema é quando nós passamos a buscar coisas que não são mais importantes para nós. Existem pessoas que às vezes almejam tanto um aparelho eletrônico, quando o adquire, não consegue usar todas as funções que ele tem. Ele é muito mais caro do que aquele anterior que ele tinha, por exemplo, um celular. Ele é muito mais caro, às vezes 3 vezes mais o valor, e ele não usa todos os recursos. Se usar uma vez durante o tempo de vida útil daquele aparelho, já não é mais importante. Mas por quê? Há uma pressão contínua de que nós temos que trocar esse aparelho. Isso vale para o carro, isso vale para uma série de coisas. Roupas, não é assim que acontece? A cada estação vem uma nova tendência e toca lá todo mundo achar que tem que trocar o seu guarda-roupa. Acreditem ou não, existem pessoas que vivem só para isso. Pensam que a sua vida deve ser moldada apenas por essas determinações que vêm de fora. Ou em outro contexto, pais de famílias que às vezes acreditam que precisam trabalhar muito mais para dar muito mais bens materiais para os seus filhos, quando aqueles que eles já têm já basta. Porque existe ali uma necessidade de supri-los cada vez mais e com cada vez oferecendo mais bens materiais. E a sua presença, o seu companheirismo, o estar próximo, o compartilhar já não está mais acontecendo. Porque hoje é muito comum acontecer o quê? Os pais pegarem os filhos no final de um dia, levar para casa para dar a última refeição e colocá-los para dormir. E no final de semana, uma série de compromissos e aquele momento de convivência. E aquele momento que você conta a sua história para o seu filho, que você mostra para ele as suas habilidades. Aquele momento que você percebe aquilo que ele já aprendeu de novo, que você começa a identificar traços da personalidade que precisam da sua orientação. Quando isso ocorre, às vezes dificilmente ocorre. Existem casos hoje de crianças e jovens que os professores sabem muito mais da personalidade desses seres do que os próprios pais. Porque cada vez mais os pais estão acreditando que estão atendendo necessidades reais. Estão em busca de objetivos que não são pertinentes a eles, que não é realmente para a vida dele. Então, quando nós vamos traçar os nossos objetivos de um novo ano, nós temos que pensar, aquilo que eu estou buscando realmente é importante para mim? Espiritualmente, aquilo vai trazer resultados na minha vida? É isso que temos que refletir nesses projetos de um novo ano também. E desejar aquilo que realmente importa, as necessidades mais profundas. Nós podemos sim ter planos de coisas práticas, de coisas imediatas da nossa vida, porque é necessário no mundo material essa busca também. Mas não podemos ter apenas eles. Os planos que merecem a nossa prioridade, o melhor de nós, são aqueles que atendem às nossas necessidades mais profundas. Dificilmente alguém, por exemplo, coloca como objetivo no começo de um ano se reconciliar com alguém. A gente planeja trocar carro, a gente planeja uma viagem, a gente planeja uma série de coisas. Mas quem, por exemplo, planeja visitar aqueles parentes mais sofredores da família, por exemplo? Os tios velhinhos, às vezes um irmão que nós estamos sem falar com ele há muito tempo. Quem coloca isso como objetivo? Não é muito comum nesse começo de ano. Talvez coubesse a nós começar a repensar isso. Os meus projetos de vida para um novo ano devem ser, por exemplo, restabelecer a amizade que nós cultivávamos com pessoas que às vezes a vida nos separou. Companheiros que nós até temos lá o telefone na agenda, mas nunca lembramos deles. Então, nós muitas vezes esquecemos coisas realmente importantes a nós, que estão todas situadas o quê? No nosso mundo afetivo, emocional, espiritual. São eles os mais importantes que devem ter maior atenção de nossa parte. E nós temos um grande trabalhador do Espiritismo, já desencarnado, Herculano Pires, que no seu livro O Homem Novo, ele nos fala assim: cada ano novo que surge para nós, os caminheiros da evolução, é para nós, os caminheiros da evolução, uma nova oportunidade de progresso que se abre no horizonte. É dessa forma que devemos ver um novo ano, uma oportunidade de progresso, de crescimento. Por isso que às vezes, se a gente está materialmente ainda impedido de muitas realizações, talvez seja ali o grande recado da vida, nos mostrando que nós temos que centrar as nossas forças agora para a nossa evolução. Talvez não seja mais o momento de conquistas materiais, é o grande momento de a gente resolver as grandes pendências do nosso mundo interno, de pensarmos em evoluir, em aprimorarmos a nós mesmos. E ele diz assim: olha, entremos no ano novo com a decisão de aproveitá-lo em todos os seus recursos. Nós temos que pensar nesse novo ano que se inicia como uma grande oportunidade que nós temos, talvez até de revolucionar a nossa vida. Mas para isso nós temos que atender aqueles requisitos lá. Buscar os objetivos realmente importantes, significativos para nós, e não aqueles ditados pela sociedade, impostos pela nossa família, impostos pelo meio cultural que nós vivemos. Mas aquilo que realmente tem a ver conosco. Aquilo que realmente atende às nossas necessidades de seres em evolução. E pensarmos nesse novo ano em planos de crescimento espiritual, de evolução. E quem nos dá a dica é o sábio mentor Emmanuel, numa mensagem chamada O Natal do Cristo, que se encontra no livro Antologia Mediúnica do Natal. Emmanuel ele faz esse paralelo que eu fiz até agora, em outras palavras, mas ele nos diz que o Natal do Cristo, situado antes do Ano Novo, é a grande indicação que nós temos de como tornar esse Ano Novo significativo. É a grande forma que nós vamos ter para tornar esse ano diferente em nossa vida. E ele nos convida nessa mensagem, que eu destaquei apenas alguns trechos, a refletirmos, né, a pensarmos em coisas que Jesus nos ensinou e que tem muito a contribuir num novo ano, num ano significativo para todos nós. Começando então, ele diz que a recordação do Mestre desperta novas vibrações no sentimento da cristandade. O Natal, ele tem esse grande poder de mobilizar em nós a lembrança de que não estamos desamparados aqui na Terra. Alguém especial esteve junto conosco aqui e veio nos ensinar coisas importantes que até hoje estamos tendo dificuldade de entender. E se já tivéssemos posto em prática, em nossas vivências, em nossas relações, a nossa vida seria outra. Então, a lembrança de Jesus é extremamente importante para quem quer dar um novo significado à sua vida. Conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o Ano Novo à nossa vida. Enquanto eu estava lá todo preocupado com o Natal, apenas com preparativos materiais, apenas com preocupações materiais, a minha vida é voltada apenas para as coisas imediatas, materiais, efêmeras. Quando a minha atenção está voltada para o sentido espiritual da vinda de Jesus, aí eu passo a ter o meu Ano Novo diferente. Na imagem aqui nós temos os Reis Magos, que nenhum estudioso sabe com certeza se eles existiram ou não. Existem alguns que dizem que eles foram colocados no Evangelho como uma forma de realçar ali o valor, o significado de Jesus. De qualquer forma, eles são um símbolo poderoso. Eles são um símbolo de pessoas que pegaram sua sabedoria e riqueza e colocaram em busca de um grande ideal, encontrar aquele menino tão especial que a estrela guia os levaria a encontrar. Eles colocam tudo da sua vida num grande objetivo. É isso que nós precisamos fazer. Colocar todos os nossos potenciais, tudo que nós temos dentro de nós, colocarmos todas as nossas forças em busca daquilo que realmente importa. Porque muitas vezes nós não concentramos essa nossa força, essa nossa energia naquilo que realmente é importante. Nós não usamos os nossos bens, a nossa cultura, o nosso conhecimento, a nossa influência, as nossas capacidades. Não colocamos efetivamente isso tudo na busca desses grandes ideais, daquilo que realmente é importante para nós espiritualmente. E eles são esse símbolo de pessoas que mobilizaram tudo o que eles tinham, riqueza e sabedoria, nessa grande busca. Um ano novo é a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, retificando atitudes menos felizes. Nós temos que pensar no novo ano como essa grande oportunidade de curarmos essas doenças da alma que nós trazemos, de mudarmos significativamente a nossa vida, começando pela mudança, por aqueles hábitos infelizes mais simples que nós cultivamos. Por exemplo, falar das pessoas. Falar mal das pessoas é algo muito comum e nós nem percebemos às vezes. E é algo que nós podemos nos propor a mudar, por exemplo, e é plenamente realizável. É a gente passar a pensar que as outras pessoas cometem erros como nós também cometemos. As pessoas cometem deslizes como nós também. E quando nós somos atentos para essa situação, nós percebemos que muito do que nós condenamos nas pessoas, de alguma forma nós já fizemos, estamos fazendo ou faremos. Então, refletindo dessa forma, é fácil a gente começar já a iniciar essa modificação. Ao fundo nós temos a imagem dos homens que acusavam a mulher de pecadora, de adúltera, e Jesus diz a eles, então quem tiver sem pecado pode atirar a primeira pedra. É interessante que Jesus não tinha nenhum pecado, né? Ele não tinha erros sobre a pessoa dele. Ele poderia tirar a primeira pedra, só que ele também não faz isso. Então aqueles homens envergonhados com a situação que Jesus propõe a eles, porque eles sabiam dos seus erros. Mas Jesus também, o Evangelho diz que ele estava escrevendo na areia. A imagem aqui não é precisa, porque está num lugar calçado, né? Mas ele estava escrevendo na areia justamente os erros que aqueles homens carregavam dentro dos seus corações. A cobiça, a inveja, a calúnia, a maledicência. Ele escrevia as palavras e cada um podia ir percebendo que Jesus sabia o que se passava no coração deles. Então, é algo que ilustra para nós isso. Todos nós que acusamos uns aos outros, que censuramos uns aos outros, que queremos que os outros sejam punidos, todos nós somos passíveis também de sermos julgados e seríamos punidos também. Porque todos nós temos problemas, temos erros, todos nós cometemos equívocos. Então, pensarmos em mudar a nossa relação com as outras pessoas é um grande objetivo para esse ano. Inspirando-se nessa passagem tão significativa de Jesus, nos mostrando como mudar essa tendência infeliz que nós temos. É reconhecendo que também somos errados. E esquecer as faltas alheias para conosco. O maior motivo de sofrimento para o ser humano é a mágoa, é o ressentimento, é carregar aquela sensação de que alguém nos deve algo. Nós temos que nos libertar perdoando essa pessoa, que não significa necessariamente esquecimento. Significa muitas vezes entendimento da fragilidade que aquele ser, como ser humano, tem direito de ter errado. E a fragilidade que nós também temos de errar para as outras pessoas, com as outras pessoas, e que também desejamos perdão e aceitação. É termos essa disposição interna e realmente perdoar os outros. Nós conseguiremos nos libertar de uma carga de sofrimento, de uma carga que nos impede a nossa paz interior muito grande. Então, realmente, esquecer as faltas alheias para conosco e buscarmos a descoberta de novas sementeiras de serviço edificante. Quantas realizações positivas nós podemos ter. Às vezes a gente pensa que o que realiza o homem é a posse do material, e não é muitas vezes. Se fosse assim, nós não veríamos casos de pessoas tão bem sucedidas financeiramente, pessoas que conquistaram fama, poder, conquistaram o que elas queriam do mundo material e se sentem tão infelizes que chegam a se entregar às drogas ou a outros comportamentos desequilibrantes e acabam muitas vezes morrendo, se matando nessa busca. Porque elas se sentem vazias, embora tenham muito. Então, o que nos traz realmente satisfação? São as realizações que nós podemos fazer e que elas estão em muitos setores da vida. Hoje, no mundo, nós temos tantas causas precisando de pessoas que ajudem essas causas. Quantas pessoas sofrendo nós temos na sociedade em tantos aspectos? Idosos abandonados, crianças abandonadas, moradores de rua, nós temos pessoas desabrigadas em tantas regiões, nós temos os animais precisando de proteção, a natureza como um todo precisando de proteção, nós temos a cultura que precisa ser difundida, melhorada, para que essa cultura inferior que nós temos hoje permeando a sociedade, ela não venha corromper mais mentes. Nós temos muitas coisas a realizar no mundo e precisamos aderir a essas grandes causas do mundo, participando com as forças que nós temos, com os recursos que nós temos. Por menor que seja a nossa colaboração, nós precisamos ajudar tantas causas que existem no mundo. Basta procurarmos. E nós vamos perceber que ali também há motivo de realização, também há motivo de satisfação pessoal muito grande. A aproximação com aqueles que se mostram inclinados à cooperação no progresso. Muitas vezes a gente busca e se associa a pessoas, a meios que não acrescentam nada à nossa formação. Nós temos que buscar os meios que favoreçam a nossa formação. Por exemplo, buscar nos associarmos à casa espírita que nós frequentamos, ajudando, cooperando, participando dos eventos. Se nosso bairro tem uma associação de bairro voltada ali para benefícios, para a melhoria das condições, participar dessa associação. Se nós identificamos uma ONG como válida da nossa colaboração, ajudá-los. Ajudar pessoas que buscam o progresso é uma forma de ajudar a nós mesmos. Por quê? Nós aprendemos na experiência. Nós temos que viver em sociedade, por quê? Porque é nas relações que nós crescemos. São nas relações que nós nos tornamos outras pessoas. Então, quando eu convivo com pessoas que estão buscando ideais maiores, eu passo a assimilar desse estímulo para a minha vida também. Por isso que é importante buscarmos e nos aproximarmos de pessoas que estão trabalhando, de alguma forma, pelo progresso da sociedade, da humanidade, porque toda ação no bem, mesmo que as pessoas não declarem ali que se trata de algo intencionalmente espiritual, mas toda ação no bem resulta no progresso espiritual da coletividade. Então todas as nossas ações têm um valor, têm um sentido espiritual quando elas são voltadas para o bem comum. E temos que buscar esses meios então. E se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Se o Mestre não estiver ali inspirando os nossos ideais, os nossos desejos, se ele não estiver inspirando as nossas realizações no novo ano, nós vamos ser apenas pessoas que realizam coisas sem muito sentido. Vamos estar conquistando o mundo, mas a nós mesmos nós ainda não teremos conquistado. Que Jesus nos abençoe a todos, possa nos ajudar nesse ano a termos grandes realizações nesse sentido. De conquista da nossa paz interior e de progresso espiritual para todos. Muito obrigado.